Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. A Cultura AM apresenta Musicalidade. De tarde. O sol vai descendo lá longe. No céu, o azul se mistura com o vermelho. E no fundo de um quintal, já perdido no tempo, a turma se reúne. Sobe aos céus um som único. Nele, misturam-se estranhamente a simplicidade e o sofisticado. Uma simplicidade que exige o virtuosismo de quem o executa. É um som que nasceu num meio despojado, mas que, ironicamente, é complexo, virtuoso. É ele, o choro. O sol vai caindo. E lá no fundo do quintal, uma roda de cadeiras em volta de uma mesa. Em cada coração, a alegria do chorinho. Violão, cavaquinho, bandolim e o pandeiro dão o tom. Instrumentos simples, um pouco de madeira, umas demãos de verniz, um pouco de corda e virtuosismo para dar e vender. E teve um garotinho que nasceu e cresceu ouvindo também o choro. Ele está aqui ao nosso lado para contar essa história. Bom, eu acredito que antes desse meu envolvimento com o samba e mesmo antes de ouvir determinadas coisas que eu tenho até hoje, eu tenho lembranças de Flor Amorosa. Quando eu ouço... Lembranças distantes e dispersas. Lembranças que nem o tempo dilui. Lembranças de um gênero que a turma chamava de choro. Papai tocava, como eu falei, com esses amigos que eram do tempo do quartel. Inclusive, ele tem fotos com esses amigos no quartel. Eles se reuniam assim na praia, eles iam para a praia, tem papai com violão, né? E esses amigos que eu conheci depois, quer dizer, fotos feitas antes do meu nascimento, em 42, e depois eu conheci na casa dele, cantando com ele, fazendo música. Tudo era pretexto para uma reunião de música. Era Jacó, Fernando, que tocava muito bem violão. Jacó, o Jacó Pique Bittencourt, o eterno Jacó do bandolim. O sisudo Jacó, de voz grave e às vezes autoritária. Mas era o Jacó que se desmanchava tocando choro no bandolim. Na história do bandolim brasileiro, se dizia que o pernambucano Luperce Miranda era a técnica personificada, mas que o carioca Jacó era 100% sentimento. Jacó também é um personagem nas lembranças do então garoto Paulinho. Aquele Paulinho que o tempo transformaria em da viola. Ele se recorda, por exemplo, do lendário conjunto Época de Ouro, liderado por Jacó do Bandolim. E num determinado momento, ele fez um disco chamado Época de Ouro, o título do disco. E eu acho que a partir desse disco considera-se que o conjunto, se eu não me engano, é um pouquinho antes, tipo Época de Ouro. Eu, sinceramente, não tenho agora essa precisão, essa data precisa, mas foi mais ou menos nesse período, 62, 63, mais ou menos. Conjunto Época de Ouro, uma das muitas coloridas e musicais lembranças de Paulinho da Viola. No violão de sete cordas, Orondino Silva, o Dino Sete Cordas. César Faria, por acaso o pai de Paulinho, no violão seis cordas. Carlinhos, no terceiro violão. Jonas cuidava do centro, no irrequieto cavaquinho. A percussão ficava por conta dos ritmados Gilberto e Jorginho. No bandolim, ele, Jacó. O Época de Ouro faria história. Aí está ele. três vezes o lendário conjunto Época de Ouro. Lamento é de Pixinguinha. Em seguida, de Fonfon, Murmurando. Depois, a vez de Assim Mesmo, de Luiz Americano. É uma musicalidade, hoje com as muitas histórias que nos contam Choro e as memórias de Paulinho da Viola. O mesmo Choro que também fez a cabeça do mesmo Paulinho. Bom, eu acho que foi toda a influência, todo o meu trabalho. Tanto que eu tenho trabalhos também ligados ao Choro. Né? Eu tenho um disco como solista de Choro, apesar de não gostar muito de fazer isso. Eu gosto mais agora de compor. Eu tenho muitas composições de Choro. Paulinho da Viola, em 1976. Nas mãos, o violão e no coração, o compasso do Choro. Thank you. Paulinho da Viola em Dois Choros Seus, Romanceando e Rosinha Essa Menina. Nascido, mimado, crescido e criado nas ruas e esquinas cariocas, o Choro encontrou um de seus grandes companheiros. Quem? Ele, o violão. A simplicidade é franciscana. Um pouco de madeira, das boas, é claro. Algumas demãos de verniz, corda e pronto. Lá está ele, soberbo, virtuoso, refinado e rebuscado em sua simplicidade. Ele, o violão de tantas histórias. Companheirão de todas as horas, leve e fácil de se carregar, o violão é, quem sabe, o mais brasileiro dos instrumentos. Versátil, ele habita das ruas a quintais e esquinas, ao palco repleto de luminescências. Paulinho da Viola lembra de alguns violonistas que escreveram a história do violão brasileiro. Tem muitos, né? O primeiro deles, mais conhecido assim, é o João Pernambuco, né? Primeiro grande músico, assim, realmente. Antes tinha o Quincas Laranjeiras, que era um pernambucano. Um outro violonista que é muito citado, que é o Levino da Conceição, que eu confesso, o Dino, Sete Cordas e tudo, falava muito dele. E parece que conheceu o Levino também. O Dilermando, que num período parece que esteve ainda na infância, assim, teve ligado ao Levino também, os canhotos todos, né? O Meira, o grande violão que foi o Meira, o Américo Jacomino, o canhoto, né? O canhoto da Paraíba, que deixou também aí para todos nós uma obra que tem um registro não só da técnica, da maravilhosa técnica dele, da arte dele, como também do nível das composições dele, né? O Garoto, o próprio Armandinho, como nós, eu já falei aqui, o Armandinho Neves, o Aimoré. Thank you. Alguns exemplos do choro no violão. 1-0 é de Pixinguinha e nós acompanhamos na interpretação de dois magos do violão. Dois magos de gerações diferentes, Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas. Rosa Carioca é de João Guimarães, o lendário João Pernambuco. A interpretação é do jovem violonista Leandro Carvalho. Em seguida, o virtuosismo intrigante de Canhoto da Paraíba em Escadaria, composição feita por Pedro Raimundo, originalmente para o acordeon. A transcrição para violão é do próprio Canhoto da Paraíba. Depois, um clássico de Dilermando Reis, Tempo de Criança, com Turíbio Santos. Buliçoso, brincalhão, alegre, desordeiro, no bom sentido, é claro. Também alegre, lírico, sincopado, romântico. O choro é a cara do país onde nasceu. No entanto, que pena. Houve um tempo que ele, o nosso choro, andou meio esquecido. Vítima do modismo nos meios de comunicação, muitas vezes o choro era tido como coisa do passado. Sim, e era mesmo. Mas de um magnífico passado, o passado musical brasileiro. Musicalmente sofisticado, algumas vezes é difícil situar o choro. Seria popular? Seria erudito? Seria os dois? No entanto, que é bom e verdadeiro sobrevive. E o choro retornou. O choro não morre. Imaginar que no final dos anos 60, você tem uma fita em que você ouve o Jacó com uma certa tristeza, dizendo que ele se reconhecia, se ele se via como o último dos moicanos, né? Se eu não me engano, ele estava mandando uma fita, gravando aqui para o Dauri, aqui em São Paulo, né? Você ouvindo o Jacó dizendo isso, como se sentisse assim, o último. Depois de mim não vai ter mais nada, o choro vai morrer, porque as pessoas não estão mais interessadas nisso. Aí estava acontecendo a Tropicália, estava acontecendo um monte de coisa, os festivais de música popular, os Beatles e mais não sei o que. Eu me lembro do Jacó, uma vez encontrei o Jacó numa churrascaria, na Tijuca, e ele um pouco assim, o que você está achando disso aí? Como se estivesse assim, o que vai acontecer agora? Essa coisa toda, essa revolução toda que está havendo aí, ele um pouco assustado. E eu me lembro que disse para ele assim: Jacó, sabe o que eu penso? Eu acho que você já é a última pessoa que tem que ter esse tipo de preocupação. Porque o que você faz é uma coisa que não tem paralelo, não tem igual. É uma coisa que isso vai atravessar o tempo. Seja nas cordas do bandolim, cavaquinho ou violão. O canto da flauta, trombone ou clarinete e até mesmo nas teclas do piano. O choro que veio de longe no tempo e ainda está por aí. o choro em diferentes vozes. Ao piano, com Antônio Adolfo, Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré. Com o bandolim de Del Rian, Orgulhoso, de Jacó do Bandolim. Em seguida, com Altamiro Carrilho, Orlando Silveira, Salvador Geraldo Vésper e Pixinguinha, dele, Urubatã. Mas as histórias são muitas e o choro é infinito. Voltaremos com mais choros na companhia de Paulinho da Viola. E o Musicalidade vai ficando por aqui. Gostou? Que bom! Então no próximo domingo, muitas histórias e também muita música, é claro. Aguarde! Esse Musicalidade foi feito por Nivaldo Monteiro nas gravações, Camila Camazano no apoio de produção, Carlos Lima nas montagens. Apresentação minha, Kika Leoi. Texto e produção de Márcio Barker. A Cultura N apresentou Musicalidade.